galochinha, por favor, um minuto de atenção. Quero te dizer baixinho o que me vai no coração. Cabide de mulambo, molecote insolente, tu não vê que a tua cara nem parece ser de gente. Veja bem, não diz asneira, que eu sei onde tu nasceu. Sei também que esse vestido, esse sapato não é teu. Tu não tem nada com isso, nem que eu ande de tamanco. Não me passo pra mulato, eu só me passo pra branco. Cabrochinha, por favor, um minuto de atenção. Quero te dizer baixinho que me vai no coração. Cabide de mulambo, molecote insolente, tu não vê que a tua cara nem parece ser de gente. Veja bem, não diz asneira, que eu sei onde tu nasceu. Sei também que esse vestido, esse sapato não é teu. Tu não tem nada com isso, nem que eu ande de tamanco. Não me passo pra mulato, eu só me passo pra branco. Olha aqui, estou com tudo e tudo é teu se desejar. Dou dinheiro, dou carinho, dou barraco pra morar. Em troca disso eu quero que tu dê pro teu janjão um lugar escondidinho dentro do teu coração. Com essa conversa mole não há mesmo quem se aguente. Mulato, és bacano, és dos outros diferente. Serei tua pra sempre, mas se tu me prometer, nós um dia ir na igreja para o nosso amor benzer. Nosso amor e demonstrar o teu carinho. Quero um abraço apertado acompanhado de um beijinho. É, mas aqui não pode ser, tem muita gente a nos olhar. E depois da nossa vida, todo mundo vai falar.